Paulo Freitas. Olá, bem-vindos a este ao Planeta Rock ao longo da próxima hora na órbita desta estação com clássicos de galáxias distantes. Começamos com Billy Joel, We Didn't Start a Fire. Mais à frente vamos também assinalar os 30 anos da morte de John Lennon com o clássico Imagine. Primeiro temos Gary Moore para ouvir Cold Day in Hell. So many times. Imagine all the people live. Assinalámos assim os 30 anos da morte de John Lennon com Imagine na órbita do Planeta Rock. Há muito mais para ouvir já a seguir. Planeta Rock. This Way, Aerosmith na órbita do Planeta Rock, semanalmente clássicos de galáxias distantes a passarem por aqui nesta estação e neste mesmo horário. Vamos ter mais à frente os Boston, primeiro o boss Bruce Springsteen com Angry Heart. Like a by Miguel Freitas. Som dos Boston Peace of Mind desta semana a serem recordados na órbita do Planeta Rock. Já sabem, estamos no Facebook, procurem pela página oficial do programa Planeta Rock by Miguel Freitas. E há muito mais para ouvir já a seguir.

chance for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe. Viagem aos anos 90 com os R.E.M. e este Near Wild Heaven, lá atrás também os Counting Crows, e agora quem se segue é David Bowie, Absolute Beginners. We'll be right back. there's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. Adoro isto, chama-se Absolute Beginners, grande clássico de David Bowie esta semana na órbita do Planeta Rock. E porque o Natal está mesmo aí, não nos vamos embora sem trazer grande som de Natal. É para ouvir já a seguir. Planeta Rock. It's Christmas. Baby, please come home. Espírito de Natal Rock na emissão de hoje. Afinal de contas, o Natal está mesmo aí. Façam por ter então um feliz Natal. Na próxima semana estamos de volta com mais rock, neste mesmo horário e nesta estação. Um grande abraço a todos, até para a semana e feliz Natal. Miguel Freitas.

Planeta Rock. By Miguel Freitas.